865, só luz 36, direita no 219. Azul 4040, prezado Confins, nível 340, Operador 21, decolada pistão na zero, primeira curva direita, saída, arbor, transição elevo, controle Salvador 120, versão 8, transponder 5043. Azul 4040, cotejamento correto, sempre pronto, puxa. 493, autorizado Bruno da Brasília. 2000 pés, informe estabilizado. Aqui é autorizado Bruno Duna, décima 2000 pés, vai encontrar estabilizado Bruno da Brasília. Ruby 669 established on a localizer. Ruby 669 compared to final ILS and compared to power 118.95. 118.95, Ruby 6. Tower, good morning. Ruby 669 is with you. ILS X-ray runway 10. Ruby 669, continue your approach, report runway in sight. Runway 10 is wet now and the altimeter setting is 1020. Okay, copy that. We'll call it in sight at 1020, Ruby 69. Report runway in sight. Roger, Ruby 669, we'll call runway in sight. Ruby 669, we have the runway in sight. Ruby 669, clear to land runway 10, the wind is 170 degrees, 09 knots, and temperature setting 1020. Understand, clear to land, Ruby 669. Affirmative. Federal 9972, identifique, autorizado direto do Uno, desça para 2020, olha. E confirme a descida até? 2000 pés, na Prode Duna. 2000 na Prode Duna, 9972, obrigado. Da 3890, bom dia, informação Gol. 90, pronto, copy Recife. 3390, autorizado Recife, nível 330, direto para Caju. Decola da pista 90, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador, 120 decimal 8, transponder 5042. Autorizado Recife, nível 330. Decola da 90, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 1208, controle. Transponder 5042. Autorizado da 90, contagiamento correto, Jamo pronto. Amarelo. 669 on the ground at 4-7. Vacate runway next right and contact ground frequency 121.9. Okay, right turn here over to ramp 121.9 or Ruby 669. Ramp, good morning, Ruby 669. Just clear the runway. Ruby 669, approve taxi Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Ruby 669. Autorizado, chamou. 6, confirme. Pista vista. Afirmo, 093. Ciente, autorizado, pouso pistola 0, 2170, gás na 29, ajuste altímetro na 020. Autorizado, pouso, dá no 0, com 020, vou no 093. Solicita um pequeno desvio à direita para o 070 por 12 milhas após retornar para o Edona. Está livre de desvio, federal. Ok, obrigado. Diga. Sim, chame novamente. Chicago 6570, do direto do Una, deixa para 3 mil pés com ajuste no 020. Já Charlie Alfa, mantenha a posição antes da taxa direta. Alfa vai manter antes da Juliette, vou não ter nada. Juliette, vou 093. A gente mantém a posição prevista por portão 08. Mantém na sua escuta, 093. Bom dia, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, confirmação Golf. Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, para Serra Novembro, de Alta Vista, confirme o nível. Delta solicitou 220, Mike Bravo Uniforme. 220, ciente. Autorizado Sierra November, Victor Delta, nível 220. Direto, decola da pistão no 7. Primeira curva direita na saída Arbor. Controle Salvador 1208, aciona 5046. Autorizado Sierra Victor Delta, nível de voo 220. Direto, 17, direita, aba 208, 5046, Mike Bravo Uniforme. Microfone de correto, pistão no 7, o parte é 05. Não precisa nada, parceiro. Sim, microfone de correto, pistão no 7, 2195. 2195, obrigado, bom dia. Bônus 093, ingresso Juliette, portão 9. Bônus 093, ingresso Juliette, portão 09, bônus interceptando de ILS, Sideral 9972. Controle, Sideral 9972. Sideral 9972, chame a torre, Salvador 11895. 1895, obrigado. Controle, Sideral 9972, bom dia. Sideral 9972, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Portaria visual com o campo, Sideral 9972. Sideral 2200, Sideral 9972. Sideral 9972, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, retorno 70 graus 1029, ajuste de altímetro 9020. 9020, pista molhada? Afirmo. Obrigado. Ajuste 9020. Turno 4000, 1029. Metáxi. Autorizado, chamarei. Prossiga. Azul 4040, autorizado, chame táxi. Charlie Mesa, 6-0. Cargo 6570, confirma a sua de cada? Cada 250. E o 5973 vai seguir tráfego à sua frente, um Boeing 767-300, mantendo um indicado aí de 250. O senhor quer que eu dê a ativo o Rio 5973, reduz a velocidade para 250 mais. 4-4, mais de Bravo de Forma, calcionado na Gada Baipó, 4 a bordo com 5-30 toneladas para o carro. Mike Bravo Uniforme, autorizado táxi até o ponto de espera da Papá, confirmando 5 a bordo, confirma a autonomia. 4 a bordo, corrigiu a autonomia, está de 4 horas e 30, o Mike Bravo Uniforme. Gente, 4 horas e 30, 4 a bordo, autorizado até a Papá, reporte pronto para o ingresso. Mike Bravo de 4. 4 obrigado. A cargo 6570, estou autorizado a final do procedimento, deixa para aqui. Está muito baixo a autorização no final, entendeu? Está autorizado a ELS, descendo para 270. Afirmativo, a cargo 6570. Agora alto claro. 134 a bordo, confirmo. 1-2-0 a bordo, 3 horas de autonomia. Sente, 4-4-4-0 direita, via taxa 20, a ponto de espera da 0-1-8-9-5. Sente, a ponto de espera da 0-1-8-9-5. Solo Sideral 9972. Sideral 9972, sente, 4-3-5, até com o sinalizador. Obrigado, bom dia. 3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Comando azul 4040, autorizado a linha de colapso 1-0, vento 1-7-0-0-8-9, ajuste altímetro 1-0-2-0. Sigue 20, a linha de cola da 5973, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, número 2 na aproximação, completa a redução para 190 nós. Pronto, Bike Bravo uniforme. Bike Bravo uniforme, cliente, mantém a cabeceira no 7. Bike Bravo uniforme. Oi, bom dia. 3890, como espera? Pronto. 3890, autorizado ali, mantém pistola 0. Ali, mantém no 0. Do 4040, decolado ao 03, controle no 208. 208, graças. 9970, achando identificação, vou direto Duna, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. Traz Salvador, bom dia, o azul 4040, passa 1400 pés na saída Arbor Elefante. 040, contato o radar, sua promissa 340 na proa de Elefa. 340, da presente, direto Elefa, o 4040. Chicago 6570, complete a final do procedimento e chame a torre Salvador 11895. Torre 1895, obrigado, até mais. Espero que o mesmo perfil de saída. Que bate para o uniforme. Zona autorizada de Elias para o 5973. Irmão Rio 5973, autorizada final do ILS, reduza para aproximação, tráfego informado, está agora meia dúzia de milhas à sua frente. Carro 6570, autorizado pouso pistão 10, VT1, 70 graus 099, o ajuste de altímetro 9020. 9020, livre pouso 10, essa carga 6570. Salve Salvador, muito bom dia, o azul 27, 10, tem que tomar um pouco. 90. Azul 2710, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decolada pistão 10, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 1208, aciona 5066. Bom dia, direto Java. Azul 710, cotejamento correto, sempre pronto. Utilizado, Rio 5973. Muito bom, uma mira do externo completa LS 1895, estamos aqui. 973. 973, 1895. Salvador, muito bom dia, recebo 973. E o 5972 continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, continua a aproximação. Mike Bravo, uniforme, decola de imediato. Imediato. O vento 170 graus 09 nós, o ajuste altímetro no 020. Livre decolagem, pistão 7. Livre decolagem, pistão 7, Mike Bravo, uniforme. Com 973, informa a aeronave iniciando rolagem pistão 97, não vai interferir com a aproximação da 10. Ok. Adson 6570, solo 09, direito no 219. Direita, solo 219, essa cara é mesmo. Uniforme decolado aos 08, controle no 208. Controle no 208, Mike Bravo uniforme, bom dia. Salvador, bom dia, Sacarmento. Bom dia, Sacarmento. Chega de Alfa, Kilo, parte 3, atenta se número 2. Alfa, Kilo, parte 3, Alfa, cara, tem que ser. Pode ser quando possível, 234. Breve uniforme, informe a radial ideal de afastamento. 285, Mike Bravo uniforme. 285? Tudo. Autorizado afastamento direto, Mike Bravo uniforme. Está autorizado direto, Mike Bravo uniforme. Controle Salvador, bom dia. Via 981. Cruza o 245 para o 150 na Mari com a Golf. O Rio 981 no Uno, bom dia, direto posição Duna, desce para nível de voo 050. Direto Duna, desce para 050, Rio 981. Azul 4040, faça nível de voo 150, chama centro, Recife, frequência 128, décima 8, bom dia. 288-5040, graças. No solo aos 1-2, libera a direita, solo 1-2-1 no decimal 9. 1-2-1-9. 5-7-0, solo, Salvador, Rio 5-9-7-3. Rio 5-9-7-3, Alfa Kilo, parte 3. Acesso Recife, frequência 126-85, 3890. Ok, chamarei, obrigado, bom dia. Lateral 9970 para 2000 pés, altímetro 1020, direto Duna para final LS, chama estabilizado o localizador federal. 2020 é mais estabilizado o ótimo na nossa tela. No Proscopia. Oceana 621, request for level 302 Galeon. 360, confirmed. Here. Parish copy. Yes, for copy. 611. Parish Galeon, flat level 360, confirmed plan route. Dial departure, after dial lead the position of Teleda Irumi. After departure, right turn. Call code is 5070 and Salvador Departure Control 120.8. From it's call 5070. Confirm. Clear side level 360, dial depart. Later, then Iduli. Right turn at 6 off. And box 5070. So 120 this call, please go to an end, 211 and 5. Take 211, read back to correct and report for pushback and setup. We'll call for pushback and setup, that's an end, 211. Azul 273, pronto para cópia. Confirme. Papá Romeo, Hotel Romeo, Golf, agora de cópia. 783, autorizado conquista, nível de voo no 80, conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbor Transição Elefa, primeira curva direita, código 5075, controle no 20 decimal 8. Conquista no 80, Arbor Elefa, só repita o código transponder. Correção para posicionamento. Papá Romeo Hotel Romeo Golf ao solo novamente. Firmando o plano em rimar em rimar. Tente sobrevoo Pirajá. Um minuto apenas para a confecção do plano. Hotel Romeo Golf pronto para a cópia. Autorizado em rimar, 500 pés, decola para o noroeste e sobrevoando Pirajá, código 0153 e o controle no 208. Três a voz, acionamento e decolagem, agora para a torre 118, 95, bom voo, Terra Romeo Golf, ajuste no 020. Bagulho no 963. No 963, um minuto, cópia Galeão. Azul 4201, pronto para a cópia Campinas? Autorizado Campinas, nível de voo é o 340, conforme rota do plano de voo, a subida será da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem em pista 10, código transponder 5063 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Campinas, 340, conforme decolagem da El, curva à direita da El, Leda, Motiva, chegando na 320, correto, azul 4201, chame para puxa acionamento. O 1963, pronto para a cópia da Leão. Pegar. Autorizado Galeão 360, conforme rota do plano de voo, a subida será da El, Leda e Irumi. Primeira curva direita após a decolagem, pistão no zero, código 5077 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme rota do plano, decola da 10, direita da El, Leda e Irumi. 507708, boa 9 metros, no portão 10. Correto, chama para posicionamento. Chamarei. Salvador, muito bom dia, eu vou no 093, tem informação Golf. No 093, pronto, copiado? Pronto, copiado. Autorizado com fins, nível de voo é o 360, via Pesolu 21. Subida será Ágor, transição é Lefa, primeira curva direita após a decolagem pista 10, código 5101 e o controle 120, decimal 8. Estão autorizados nível 360 até Confins, via Pesolu 21, decola da 10, curva direita, na saída Ágor, transição é Lefa, acena 5101 e o controle 208, voo no 093. Correto, é o próprio funcionamento. 093. No 865, pronto para a Copa Brasília? Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesolu 17. A subida será por transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem pistão no 0, código 5104 e o controle no 20, decimal 8. Boa noite, 65, autorizado Brasília, nível 360, pela Pesolu 17. Sai da arma, vai ser. Decolando a 1-0, na quadra de 5-0-4, controle 208. Correto, chama para posicionamento. Decolagem por conta e risco na RMAR, o vento no aeródromo 160 graus com 0,7 nós é forte fora do solo. Está cruzado, permanece 5 minutos sobre a volta lá da C. Teve um acidente, estava 5 minutos. Gente, é forte fora do solo, até o meu Golf. Já está fora do solo, até o meu Golf. Decolado aos 2-3. Afasta até quantas milhas da final da 1-7? Aproximadamente 2 milhas. Está quase na posição de sobrevoo já. Gente, prossiga para a região de sobrevoo na escuta permanente. Eu derrubo meu Golfo. Escuta permanente, eu derrubo meu Golfo. Federal 9970, solo aos 2-3. Direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, obrigado. Para a Copa Rio de Janeiro, Galeão. Sandra, 153, 1 minuto, cópia. Tá, escuta. Para o acampamento, voo 9963. No 963, autorizado, chama para o táxi. Chama de táxi, voo 963. Salvador, 6211, 5, 1, 5. 6211, 5211, Roger, stand by. Stand by, 1. Salvador, 09970. 09970, táxi Alfa Kilo Pátio 3. No Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, fica atento. Cosmo 2710, para pushback acionamento Pátio 3. Aguarde 2710. Rio 981 está no localizador do sinal zero. Ainda instrumento sob chuva. Perfeitamente. O que vos fala aqui também pegou muita chuva quando vinha trabalhar nesse setor que a aeronave está a voar agora. Completa aí, ILS 1895-2. ILS 1895. Obrigado. Zero conforme a rota do plano de voo. Subida será da AEL. Leda, Irume, primeira curva direita após a decolagem vista 10, código 5112 e o controle em 120 decimal 8. Portanto, 3153, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. Conforme saída da EL, Leda, Irume. Decola da pista 10, curva direita. Transponder 5112, controle 108. Correto, seu próprio posicionamento. 3153. Já visual, ainda sob chuva, mas já visual. Gente, o Rio 9811 tem livre pouso, pista 10, o vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso para o Rio 9811. O Rio 9811 informa o tráfego à esquerda do eixo de pouso da pista 10, um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, não interfere com seu pouso. Copiado, muito obrigado pela informação, 9819. Salvador, any expenditure is time to approach international number 5 or 6211? No, 6211, if you push back and set up, call for taxi. Call for taxi, 6211. Qual a posição que o senhor está no Pátio 3, 2710? Se o 4201 tem 1110 a bordo, 4 horas e 10 até na Ribeirão Preto. Taxa à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ou ajuste no 020, azul 4201. Via Índia, 1895. Obrigado, bom dia. Valor, boa noite, 65, 10, treinamento, tudo bem. 865, aguarde. Azul 2790, confirma sua posição no Pátio 3, por gentileza. Remota 3, Pátio 3. Remota 3, tá ok, tá próxima entrada daquilo, confirmando. Sim. Sim, se autorizado por estacionamento, chama para início de táxi, 2790. Qual o 093, número 2, no setor aguarde. Sinal Salvador, bom dia, Xanair 6225, formação Golf, na posição 7, para autorização de tráfego. Xanair 6225, pronto para cópia? Afirmativo, prosseguir. Brasília, aprovada, nível de voo 380, via Zulu no 7. Subida será Arcos, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceirão no 0. Código 5110 e o controle em 120, décima 8. O Xanair 6225 autorizado em 3.380 para Brasília. Decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Abedulo 17, sem curva, 10 transponder, controle 20, décima 8. Correto, chama para puxar o treinamento, 6225. Samará, 6225. Oi. Vamos voltar. Ground 811 no solo, altitude 9, libera a direita, solo 121, decimal 9. Uno 219, 989. Estava através do portal 612, no através do portal 612, chame novamente para reinício de táxi, gol no 963. Gol 612, gol 963. Portal 6211, 161 on board, 330 and continuous alternative. Confirm endurance, please. 3 and 30, 3 hours and 30 minutes. Clear taxi via 811 Indian, holding point tower 118, decimal 95, ultimate setting 10-20, oceanize 6211. 5-0-8-1-0, then 118-95, question 6211-1019. Salvador, muito bom dia, Rio 989, livrando, Rio 989, táxi autorizado via Alfa. E reporte antes daquilo para ingresso no Parque 3. Via Alfa, reporte antes daquilo para ingresso no Parque 3, 989. Salvador, 865, poderia confirmar a sequência no Parque, por favor? No 865, previsto mais 2 minutos para o seu pushback. Da posição 3, 4, 9, 5, 4, 3 a bordo, 2 horas e 50, alterna amateur. E o 4958, contato no radar passando coral, voo e Duna, chantara descida. Duna, chantara descida, 963 aí, tá livre táxi, pátio Índia, tá bom, 1895, 963, boa. 963, afirmativo. Azul 2710, táxi autorizado via pátio principal de pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 020. Táxi daquilo, 989. 9891, observe o início de táxi do ATR da Azul e após ingresso via quilo, pátio 3. Parte 3, fica atento ao finalizador. Quilo, parte 3, 989. Na decolagem, voa Leda para a Rede Voo 340, azul 4201. Direto Leda, em ascensão ao 340, azul 4201. Atender, maintain, runway 10. Right at maintain, 10-6211. Autorizado no 09, agora 093. Channel 6211, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 160 degrees and 07 knots. Cleared for takeoff, Channel 6211. Bom dia, número 49, direto pelo, desce para 4 mil pés, altímetro 020, número 49. Nós tem coisa, desce para 3.000 pés, 1020. 3.000, como ele disse, firmando, ingresse à direita via Índia, ponto de espera, chame 2.1895. Por gentileza, se liga, tá? Temos aeronave aguardando apenas a passagem do senhor para iniciar o pushback. Ok. Obrigada, bom voo. 865, puxa a cena, portão 02, chame para o táxi. 865, atrasado, pushback, para metro 2. Solo TAM 3153, pushback acionamento, posição 4. Aguarde, TAM 3153. Azul 2783, puxe e aciona parte 3, chama para o táxi. Solo Salvador, Oceania 6225, posição 17, você precisa de perfeccionamento. Bom dia. 6225, ciência, aguarde. Aguarde, 6225. China 6211, airborne at 33, call now Salvador Departure 120.8, have a nice trip, sir. Salvador Departure 1208, have a great day, Ocean 61. Gate 11 going to San Jose, request IFR. 0 on bow departure. Ocean 6211. With a 10 steps on departure, land and maintain level 360, right turning, fly direct to Duna, or direction, fly direct to Leda position. Roger, climb level 360 on Leda, intersection heading on the right side, Ocean 61, thank you. Poderia confirmar as informações de táxi? Claro, é 1973 da Borda, 3 horas de autonomia, o que é na campanha. Sim, reporte novamente através de meia dúzia para reinício, táxi.